Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não vou fazer piada com o Tigre Tony. Que foi isso? Não sacou? Serial Killer. Ai, que pariu! Eu não ia fazer. Olha, eu nunca vi uma música dos Trapalhões entrar tão rápida no Nerdcast. Aqui é o Blue Hand e meu psicopata predileto é um maluco que se fantasiava de palhaço. Aqui é Carlos Volto e eu já tive sonhos psicopatas. Que isso? Aqui é o Tucano e hoje eu almocei com meu amigo Hannibal Lecter. Aqui é Vince Grotto e eu mato charadas. Aqui é a Azaghal e eu tenho uma coleção de facas. Ah, é verdade. Muito bem, crianças, estamos aqui unidos para falar de um tema que foi bastante pedido também por e-mail, que são os serial killers, cara, assassinos seriais. Um tema mais sério, um tema mais sombrio, tema que imensamente popular, né, cara? O que temos de filmes, séries, livros, todo tipo de literatura sobre psicopatia. Por que as pessoas se interessam tanto por assassinos em série? Interessam pela desgraça. É verdade. É desgraça mesmo. Então, vamos falar sobre os maiores assassinos seriais da história e por quê. E tentar entender essa loucura. Por que o ser humano tem que matar outro ser humano? Porque existem milhões de razões. Agora, o se fazer é que é diferente. O porquê matar... Tá bom, cara. Tá bom. E-mail. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails no Nerdcast. Muito bem, orgulhosamente avisando, toque uma música edificante, por favor. Este programa, Jovem Nerd, é um oferecimento, olha só, do site vocêaguenta.com.br. Excelente, Azaghal, olha só, muito bom. Adivinhem o que deve ser com este assunto, né? Ficaram sabendo que nós íamos gravar um Nerdcast sobre serial killers. Serial killers? E o cara falou, porra, é o melhor momento pra Dexter apoiar o Nerdcast. Olha só, Azaghal, muito bem, parabéns. Parabéns, palmas, cara. Exatamente, galera, esta quinta-feira, ontem, né, dia 9 de outubro de 2008, começou a segunda temporada de Dexter. Sim, exatamente. No canal FX. Pra quem não sabe, não estamos falando daquele mini cientista que tem a Didi como irmão. Irmã. E sim, o nosso justiceiro em série, isso, né, cara? Dexter estreou agora segunda temporada no canal FX, que é legendado. Muita gente reclamou quando a Fox começou a passar a programação toda dublada. É. Eu lembro que até no Jovem Nerd teve muita gente reclamando, falando, pô, eu assisto a minha série legendada, tô acostumado e tal. E o Dexter agora é na FX, legendado. Lembrando que quem perdeu o primeiro capítulo ontem pode assistir domingo, dia 12, agora 1h. E toda quinta, novos episódios às 22 horas, Azaghal. O site que a gente falou, vocêaguenta.com.br, é um testezinho pra ver se você tem alguma tendência a serial killer. Exato, um teste psicológico criado pelo Fraulein Psychiatric Institute pra divulgar a série, óbvio, é um hot site da série, mas é divertidíssimo. Você vai lá e vê se você é macabro, se você é sinistro, se você aguenta ver coisas bizarras. É bem rapidinho, bem maneiro o teste. Exatamente. Né? O site é bem feito. É, eu queria ter esse resultado pra gente saber como é que tá o nosso público. Né? É, cara, eu tirei o nota máxima lá, cara. Nota máxima o quê? Que significa isso? É, psicopata foda. O Blue Hand falou que os perfis psicóticos vão direto pro FBI. Ah, é, desse teste, né? Então não esqueça de acessar aí o site, se chama vocêaguenta.com.br. Tem um link aí no isso, no é post. Tudo junto, sem acento, por sem favor. Sem acento, vá lá fazer o seu teste psicológico. Muito bem, Azaghal, continuamos. Prêmio Podcast ainda rola. Vote no até Nerdcast. Até o final do mês, até estamos ganhando de uma forma esmagadora. Exato. Na nossa categoria, a gente tem 95%. Exato. Eu quero chegar a 100%. Não dá. Eu quero ter tantos votos que os votos dos outros sejam insignificantes. Tá bom. Então vai lá, clique aí no link no site jovenet.com.br, tem o link diretamente para a votação, um voto por IP, faça isso. Outra votação que está rolando, Azaghal, é da revista Info. Sim, não pedimos, não nos inscrevemos e recebemos essa notícia. Isso, é muita honra estar lá concorrendo ao melhor blog de 2008, e você, muita gente falou assim, como assim, Azaghal, a revista de informática, você tem que votar pelo correio? É porque como eles são uma revista especializada, eles sabem que voto pela internet não funciona, né? Boa, essa foi boa. Outra coisa, eles são uma revista de papel e eles têm que vender papel, ou seja, compre a revista, né? Mande a votação por correio, acho que não tem que pagar. Não, não, a carta já vem selada. A caixa já é só você jogar no correio e pronto. Quem tem assinatura pode votar pela internet, que aí já comprou a revista. É, né? Porque aí é um voto por assinante, né? Exato, ser, né? Não tem fraude. Deve ter um login. Então é isso, vote na gente até o final do mês também, tá valendo. A edição de outubro de 2008 da revista Info, muito maneiro. Otávio Neto disse que vai montar um stand Acre, você acredita? Na feira de ciências da escola dele. E vai tomar um zero. Nos convidou para ir lá e tudo, não, nunca. É, em Curitiba, nesse sábado. Ah, é? É? E agora eu fiquei tentado aí, cara. ele vai ficar maluco. Porra, vamos ver, de repente a gente vai, né? Ou não. Se eu não estiver jogando RPG, eu vou. Excelente. Ele até deu o endereço, mas não vamos divulgar aqui, sei lá, né? Pessoas melhor não, depende de ninguém vai de colégio. Exato. Temos um recado de voz. Ah, sim. Sobre a Bolsa de Valores. É, isso é muito bom. Cara, isso foi mandado pelo ouvinte Leandro Zanella. Ele descobriu no YouTube, e nós colocamos aqui, um recado sobre o mercado de opções. Lembra que a gente falou no Nerdcast 82? Que ele serve hoje para o mercado de ações também. Ele serve para todo o mercado de ações. Então, escute. É uma lição de vida financeira. É verdade, escute o nosso recado de voz. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. muito bom, cara. Excelente. E aí é o seguinte, Azaghal, o último Nerdcast foi sobre eleições. O pessoal adorou, fiquei surpresíssimo. Ah, cara. Ai, meu Deus, Azaghal, cara. Fica falando, as pautas dele sempre dão muito certo. Eu tô falando, o Jovem Nerd sempre me desacredita, fala que não vai dar certo. Que... Ai, política, o que a gente vai falar sobre política? Mas é porque a gente conseguiu... Faz essa voz dele de hiena. Oh, vida, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo, conheço o meu casting, Jovem então, Nerd. Então, a gente conseguiu realmente falar sobre política sem, né, mexer muito no... Agora, a gente fez propaganda de um partido o programa inteiro e não percebeu, né, cara? Sério, qual? Tucano. Coitado. Ok, botou isso nos comentários. É verdade. Mas então, muitos e-mails, centenas de e-mails, e a gente ia ler aqui vários, só que, Azaghal, essa semana a gente tomou um susto. Chegou um e-mail e a gente vai tratar dele apenas. Exato. De nosso amigo 3D, Azaghal. O desgraçado. Calma. Pra quem não lembra, o 3D, que já participou de algum Nerdcast ou de teoria da conspiração, etc., ele estava morando na República Tcheca. Sim. Certo? Foi com visto de turista. Turista, exato. E foi pra lá tentar a vida dele. Exato. Ele até no Nerdcast de Olimpíadas, ele me ligou bêbado. Sim, estava trabalhando no bar Free Tits, em Praga. Free Tits não é o nome do bar. Lembra aí, escuta um pedacinho pra você lembrar. Não, e o detalhe, sexta e sábado, Free Tits, striptease grátis. Striptease grátis, com as porra das mulher gostosa pra caralho, tcheca, velho. Que isso, sério? Sério, cara, eu tô no emprego que eu pedi a Deus. Então, o que acontece? Esse desgraçado mandou um e-mail. E aí tava ótimo, ele tava trabalhando como turista. É, né? Exato. Turista que trabalha, normal, tranquilo, normal. Situação normal. Mas quando passam 3 meses, você deixa de ser um turista feliz que está trabalhando em Praga e passa a ser um imigrante ilegal trabalhando em Praga. Exatamente. Aí, cara, a gente só recebe um e-mail assim. Gente, estou no Rio... não se assustem, fui preso 7 dias na Alemanha. Cara, que doença, cara. E fui deportado para o Brasil. Cara, eu tenho um amigo que foi preso na Alemanha. Olha só que luxo isso. Ah, vamos ligar pra ele, cara, vamos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, beleza, meu motherfucker? E aí, seu maluco? O que aconteceu desde que você estava em Praga vendo peitinho? Cara, só que o universo sempre tem que compensar, né? Quando você tá levando, nada é muito bom e nada é muito ruim. Tem sempre que manter o equilíbrio, né? Tava eu vivendo a minha vidinha mais ou menos lá, né, bicho? Aí pô, eu já tava ilegal já. Por que? Acabou teu período? É, não, porque você só pode ficar 3 meses lá no raio do Schengen, que aqui no Brasil quase ninguém ouve falar dessa merda lá, que alguns países da Europa fazem parte. Enfim, é uma porra complicada que não adianta querer explicar agora. Uhum. E aí você só pode ficar 3 meses. Eu fiquei lá 5 meses, né, velho? Uhum. Lá pro final de setembro, pro meio de setembro, um amigo meu me ligou de Portugal falando, pô, vem pra Portugal pra tirar teu passaporte, né, bicho? Você tem como tirar um passaporte português, é isso? É. E isso ia dar livre acesso às free tits, né? Livre acesso aos peitinhos, exatamente. livre acesso ao reino da putaria. Aí eu falei, não posso ir de avião, porra, vão me pegar, né? Comprei uma passagem de ônibus. Porra, entrei na porra do ônibus, né? Já preparado pra enfrentar 36 horas. Quando chegou na fronteira da República Tcheca com a Alemanha, o motorista anunciou no microfone. Senhores passageiros, estamos sendo parados pela polícia de fronteira. Por favor, apresentem seus passaportes. Na mesma hora, caí num sono profundo. Que filha da puta. Pô, meu irmão, eu fui acordado por um cacetete, velho. Sério? Sério, o cara me cutucando. Ai, que maluco. Aí o cara começou a falar alemão comigo, aí eu falei tcheco, não, nerozumim, tipo, não entendo. Eu sei que eu me fiz de desentendido, o cara falou, fala inglês, eu falei, falo. Aí ele, passaporte, eu mostrei meu passaporte brasileiro, mas já joguei toda a documentação do meu pai junto, né, de português. Aí o cara, o que é isso aqui? Eu falei, não, porque eu tô indo pra Portugal pra tirar. Eu comecei a explicar a história toda pro cara, o cara falou, tá, peraí. Peraí, que foda. Aí eu falei, cara, peraí, por quê, né? O cara saiu e voltou e falou, olha, você vai ter que acompanhar a gente pra fazer um report. Ai, que merda. Mas eu entendi que eu teria que acompanhar eles pra fazer um relatório, né? Só tipo um boletim de ocorrência, whatever, que depois eu podia pirulitar. Aí eu entrei no carro dos caras e fui até a delegacia mais próxima. Caraca. Até então, o imbecil aqui tava achando, né, que nada ia acontecer, que ele ia continuar tranquilo a viagem. Ainda perguntei, pô, e o dinheiro da passagem? Como é que pode comprar outra? Não sei o que o cara falou. Não, relaxa que a gente vai resolver isso. Eu cheguei lá, os caras... Aí, bota tua mala aqui, não sei o que, desce aqui, espera nessa sala. Quando eu entrei na sala, só escutei a porta. Cara! Quando eu olho pra trás, meu irmão, só grade. Falei, que isso? Que isso? Falei, caralho, eu vou ser preso, cara. Fiquei uns 20 minutos esperando e o cara falou assim, pô, vem comigo. Aí, ó, abre tuas malas, a gente tem que revistar tudo e tira a roupa. Eu falei, como? Tira a roupa. Tive que ficar peladão na frente dos malucos. Meu Deus. Aí, porra, aí, meu irmão, tirou digital, o cara não entendeu nada quando olhou minha mão. Maluco, vou te falar o que, ó, se fosse 60 anos atrás, meu irmão, tu tava fugindo. Eu sei que eu tava. Aí, mas acabou, velho, que os caras entenderam a minha situação, virei amigo desse aí, o primeiro dia eu virei amigo de todos os policiais, eu ganhava de cigarro, ganhava comida, ganhava porra toda, os caras... Caraca! Teve um outro lá que pediu pra eu ensinar ele a dançar samba. Puta merda! Cara, né? Sem sacanagem. Aí, meu irmão, no dia seguinte eu fui pra juíza, né? Porque eu tinha que ser julgado. Peraí. Então tu ficou preso mesmo? Que eu? Na cadeia, não, no cilindró. Uma cadeia, era tipo uma pulinter da vida. Eu fiquei num quarto lá. Tinha lá a janela, tinha grade e tal. Mas não era uma parada muito punk, não. Mas ficou sozinho ou ficou sozinho? No primeiro dia eu fiquei sozinho. Aí depois... No primeiro dia eu fiquei sozinho, olha isso. No primeiro dia eu fiquei sozinho. Aí no segundo dia, na terça-feira, fui pra juíza. Aí foi o primeiro dia que eu fui algemado. Velho. Caraca, cara, você é maluco, cara. Caraca. Mas você consegue tirar a algema com facilidade, ah, é, né? Mas eu juro que eu tentei, velho. Eu juro que eu tentei, mas eu falei, vou fazer merda que nego vai querer apertar essa porra dessa algema a mais, eu tô fudido, eu fiquei quieto. Mas aí eu fui, falei com a juíza se comoveu comigo, falou, ó, mas eu não posso te liberar, não sei o quê. Eu expliquei pra ela a situação toda, enfim, ela veio e falou assim, só que infelizmente você vai ter que ir pra prisão. Aí eu, como? Cara, é engraçado, sabe por quê? Todo mundo se comove com ele, todo mundo fala na boa, mas atocham bonito, é, vai levar, eles aprenderam, né, eles cara? Eles vão com um jeitinho, né? Cara do ônibus, não, é só você vir com a gente aqui, não sei o que lá. Ai, meu Deus. Facilita, né, velho? Mas enfim. E aí, cara, que eu fui pra uma prisão, cara. Eu fui, mas a parada é... Eu cheguei lá, um oficial gigantesco, bigodudo, que começou a fazer piadinha, não sei o quê, falou, só me chamava de Brazilian Boy. Foi currado, pode falar. Cara, não, mas eu vou te falar que eu fiquei com sérios medos sobre isso, mas enfim. Peraí, você foi pra uma prisão mesmo, com aqueles motherfuckers? Oh, não, cara? Era uma prisão pra ilegais e drogados. Que conveniente, né, cara? Cara, acabou que foi uma colônia de férias, velho, lá, porque... Ah, tá bom. É sério, porque eu tinha regalia, cara, os caras se amarraram tanto em mim, cara, que eu fui começar a fazer piadinha. Eu tô vendo isso. É sério, bicho, cara, eu tinha cigarro de graça, eu tinha mais suco do que os outros detentos lá, eu tinha mais comida do que os outros detentos, porra, eu tinha banho de sol, porra, que a maioria não tinha, eu ficava jogando xadrez lá, não tinha um xadrez gigante lá no pátio. Xadrez gigante? É, não, aí porra, cara, eu sei que eu fiquei lá, eu fiquei 6 dias detido. Cara, peraí, eu não tô conseguindo concatenar isso tudo. Você foi pra um presídio com muro, guarda com espingarda, cela com beliche, privada e buraco pra cagar. O banheiro era bonito, o banheiro era maneiro, tudo limpinho, eu tava de uniforme, né, velho? Isso que é foda. Olha só o uniforme laranja! Não, era azulzinho, era bonito. Olha só! Bonitinho, era bonitinho. Eles botaram, não participou de nenhuma revolta, nenhuma riot? Caramba, pô, vou te falar que eu passei momentos de tensão e de porra. Primeiro que todo mundo só perguntava da cocaína brasileira pra mim. Todo mundo, todos os caras. Teve um outro perrengue também, né? Na hora do banho, né, velho? Que é o banho coletivo, né? Ah, e aí? Pô, tu sabe quando tu segura o sabonete que fica até a marca dos dedos no sabonete? Esse é o caso, sabões, né? Caramba, eu tava com um cagaço do caralho do sabonete, caiu, o sabonete saiu com a marca. E teve uma hora que eu fui esfregar minhas costas, o sabonete pulou da minha mão, velho. Ih, cara, acabou o banho aí, né? E, bom, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, eu falei assim, eu abaixo ou não? Caralho, cara, eu esperei os dois malucos que estavam do meu lado olhar pro outro lado, abaixei e voltei. Eu acho que ninguém percebeu que o meu sabonete tinha caído, cara. Eu abaixei, subi e falei, caraca, eu suava dentro do chuveiro, velho. Quando você foi pra cadeia, você sabia o que tava acontecendo ou você tava que nem um idiota sendo levado de um lado pro outro? É. Não, eu fui saber, na verdade, só na quinta-feira o que tava acontecendo realmente. Meu Deus. Porque foi a segunda vez que eu fui lá pra conversar com o juiz e aí tinha uma tradutora brasileira, que aí ela me explicou tudo, mas até então, cara, a única coisa que eu sabia na terça-feira é que na segunda-feira, dia 6, tinha um voo marcado pra mim, pra eu voltar pro Brasil, mas eu não sabia se eu ia ter que pagar esse voo, se eu ia ter que fazer porra nenhuma. No final das contas, não paguei voo nenhum, comi de graça, fiquei hospedado lá vendo televisão. E só foi expulso da Alemanha. Cara, mas é, me escoltaram até o aeroporto de Munique. Uhum. Sei que, porra, chegando lá em Munique, eu fui recebido por uma policial gostosa pra caralho. Porra, eu tirei foto com meu celular, velho, mas eu fiquei bolado dela perceber. A mulher era muito gostosa, velho. A mulher de Munique, a policial. É mesmo. Muito gostosa. Aí. Mas aí, cara, graças a Deus, porra, acabou que aconteceu nada de muito grave. Ou eu fico um ano sem a Alemanha, eu pago 30 euros e volto se eu quiser. Ah, é? Que tranquilo. Tá brincando. Tô falando, cara, foi muita cagada, velho. Foi muito. Teve muita cagada, cara. Cara, tipo, na boa, a primeira coisa que eu fiz. Quando eu entrei no avião e sentei, a aeromoça perguntou: tá tudo bem? O senhor tá confortável? Eu falei assim: não tô confortável, não. O que tá acontecendo? Eu preciso urgentemente de uma cerveja. A mulher ficou tão comovida que ela trouxe a cerveja pra mim antes, velho. Ah, não acredito que esses alemães estão demais hoje em dia, hein? Cara, mas... Foi isso o tempo. Meu irmão, cara, é um sexual healing, cara, que eu tenho. É puro sexual healing, cara. Aqui... Ai, tá bom. Muito obrigado, 3D. Bem-vindo de volta, Terrinha. Aqui, obrigado. Tu vai ficar aqui até quando agora? Cara, se Deus quiser, eu vou embora ontem. Ah, cara, eu já cheguei no Brasil e vi a porra da RJTV. 3 quilômetros de fio de energia roubado na linha central. Porra, eu cheguei em Petrópolis, tinha acabado de matar o maluco, velho. Porra, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu quero voltar pra casa na Alemanha, meu. Porra, muito bem, muito obrigado, 3D. Doença, né, cara? Ai, ai. Esse teu amigo é foda. Meu amigo, né? Então é isso, né, Jovem Nerd? Voltemos para o nosso Nerd que é sinistro. Olha, sinistro. Atenção, menores de 14 anos, não recomendado, assuntos densos. Exato, eu digo mais, além dos menores de 14 anos que não devem ouvir, nós estamos avisando, pessoas que têm estômago fraco, que não gostam dessas paradas meio agressivas, porque nós vamos falar agora do pior do ser humano. Exato, semana passada a gente falou de política e agora seria o quê? Da semana, duas semanas de desgraça, né, cara? Desgraça total. Desgraça! Ai, meu Deus. Ué, peraí. Miss Glotz sumiu. Liga pra ele aí, cara. Peraí. Não, olha lá, só tá dando ocupado. Ah, cara, então vamos sem ele, né? Não dá pra esperar mais também. Não, então vambora. Matar é uma coisa que acontece desde o início dos tempos. Vi de 2001, quando aquele macaco pegou o osso. Começou ali, né? Mata-se por dinheiro, né? O número um, mata-se por paixão, por amor, por ciúmes, por idealismo, religião, etc. Mas existe o filho da p... que é um psicótico que mata por matar. Prazer. É, existem vários tipos aqui que a gente vai falar, mas... É, explica-se isso. O nego já estudou, botou esses caras em ressonância magnética. Tem uma coisa no cérebro desses caras diferente. Existem várias teorias. Olha só, existem os psicopatas, que são os malucos que sabem que estão errados ou sabem que estão fazendo merda ou alguma coisa que não deve ser feita, que a sociedade não aceita, né? Certo. Por isso, eles desenvolvem aquele famoso verniz social pra eles passarem desapercebidos, né? O cara é um professor, um ótimo pai de família e de noite se veste de mulher e sabe, loquera. Psicopata? Quando ele se veste mulher, pele humana, né, cara? Agora, os sociopatas não veem o erro. Eles não acham, não tem problema nenhum, não tem nada errado no que eles estão fazendo. Então, olha essa diferença. Eles agem por vontade ou pressão externa, diferente dos psicopatas que agem por compulsão. O sociopata é tipo o amoral e o psicopata é o imoral? Não. Eu não sei, cara. Porque o psicopata, na maioria das vezes, ele tem origem em abusos na infância, maus tratos e aquela porra toda, sabe qual é? Maldito Michael Jackson. Deve ter gerado alguns psicopatas. Eu tenho medo de um dia acharem uma porrada, assim, uns 500 mil corpos lá em Neverland, cara. Que ele tem todo o background de um psico, sacou? Fora essa coisa da psicopatia, eles têm sempre aquela coisa do modo de operar. Sim, modo operante dele, que torna ele distinto de um assassino comum. Eles criam um ritual pra matar que ele tem que seguir, tem compulsão de seguir o ritual. Pode haver variações, mas ele que categoriza o assassino em série é justamente matar duas ou mais pessoas em circunstâncias parecidas. Na verdade, o cara só é assassino em série quando ele mata depois de três, né? Há controvérsias, eu vi duas também. Três, quatro, por diante. Ou duas é assassinato. Não, mas o cara pode matar duas pessoas seguindo ritos. Ah, mas ele pega rápido ou merda, não conta. Não, cara. Na verdade, o cara pode matar uma pessoa daquele jeito. E aí ele viu que deu certo, e não que seja um ritual, mas ele mata do mesmo jeito. Ah, entendi. Então, em série tem que ter um negócio, senão é um assassino em pares. Matou um, não conseguiu matar a outra, é serial killer, não é, né? Existe uma estatísticazinha lá, certamente americana, né? Que é o berço mundial do serial killer. Exato. 84% dos serial killers são caucasianos. E olha só. Pra quem não sabe, são brancos. Brancos. 93% são homens. É mesmo? 65% das vítimas são mulheres. 89% das vítimas são caucasianas. Uhum. A maioria dos serial killers também são solteiros. É que deve ficar meio difícil explicar pra tua esposa. Ai, querida, calma, eu vou matar ali um pouquinho já. Mas volto. O que não deixa de existir também de casados. Existem serial killers que são casados. Ai, ai. E 90% dos serial killers têm entre 18 e 39 anos. Olha só. São economicamente ativos e serial killers. Ih, caraca, caraca, isso coloca o nosso público, cara. Gente, muito perigoso. Outro aspecto do serial killer é que, na maioria dos casos, eles atacam crianças, mulheres ou idosos. Pessoas mais fracas, indefesas, né? Mais indefesas que eles, né? Good evening, Clarice. Existem vários tipos de perfis psicológicos. Exato, você existe. Tem o serial killer organizado, que são pessoas que mantêm a sua atividade social. Tem exemplos disso na história. E tem os desorganizados, que agem mais por instinto. Essa é a diferença do sociopata pro psicopata. Exatamente. Dentro desse tipo organizado, ele pode ter família, pode ter amigos, é social, já, ativa. O Dexter seria organizado, mas ele é um sociopata, porque ele não tem sentimento nenhum. Ele é metódico, né? Diferente. Ele não tem sentimento, ele não consegue amar alguém, nem ele odiar alguém. É um sociopata. Alguém. Mas ele sabe que o que ele faz é errado. No caso do Dexter, ele não tem o sentimento que é errado. Ele sabe que os outros acham errado. O pai dele educou pra ele saber que aquilo não é certo, mas ele não acha errado, senão não faria. Ele sabe que é contra a lei e que dá merda. A sociedade acha errado, mas pros valores dele, exato, de sociopata, que não é tranquilo. Exato. Ele é tipo o Nicholas Marshall, então, né? Nicholas Marshall entrar aí também. Nicholas Marshall com culhões, pelo menos mata, vai até o final, né? Good evening, Barry. Além de serial killer, existem outros tipos de matadores que são... É o matador em massa. Esse é aquele que é serial killer de uma vez só. Aí, sobe na torre da Sears e atira na praça. Ah, esses caras que vão nas universidades. Geralmente carteiro americano. Ah, quer ver o cara que gol postal. Quer ver um exemplo bom? É Mickey Mallory Knox, assassinos por natureza. É. Matador em massa, né? Esse tipo de matador, eles não tem ritual, né? O cara sobe numa torre da Sears e começa a atirar com um rifle de sniper, não é? Uhum. Não tem nenhum tipo de ritual, colecionar vulvas, nem nada do tipo. Ele só quer explodir a cabeça das pessoas. Mas ele pode estar num perfil de psicopata ou sociopata, né? Cara, normalmente quando você mata uma série de pessoas... Você não é muito normal. Tiros de Columbine também, cara. Tiros de Columbine. É, né? O massacre lá na escola. É uma nova raça de sociopatas que começou a proliferar, né? A nova raça é ótima. Velho, nunca mais você... Halfling, cara, você agora é sociopata. E tem o Free Killer, que é um matador impulsivo. Esse é tipo o psicopata americano, que pira e na hora que tá na frente dança. Ah, excelente. Mas aí o cara mata é pra, sei lá, ficar coberto de sangue, só nesse esquema, né? Também não é metódico. O serial killer é diferente, porque o serial killer ele planeja. Uh-huh. Ele vai atrás de uma vítima específica. A vítima deve escolher, ele não pega qualquer maneira. O matador, massa, ele até escolhe a vítima, mas normalmente é porque é um grupo de pessoas que oprime ele, ou não, mas ele se acha oprimido. O moleque que entra no colégio e mata a metade da turma dele, né? Escolheu, entre aspas, as vítimas, né? É, ele foi da escola matar. Isso, não. Mas o killer não, ele vai matar senhorinhas de 55 anos com cabelo caju, sabe? O cara é... E bursite no ombro esquerdo. Geralmente lembra uma mãe dele. Já esse spree killer, que é um matador impulsivo, ele simplesmente ele perde a cabeça. O cara falou alguma coisa errada, morreu. Ah, Joe Pesci. Então. Joe Pesci. Good evening, Clarice. Aquela brasileira, a Altenhofen, que matou os pais com o namorado. Ela se enquadra. A Altenhofen onde? Matou os pais? Brother. É, não sei como é que ela tá. Tá maluco, cara. Apresentando o programa ainda, cara. É a neta do Barão Vermelho, né? A neta do Barão Vermelho. Neta não, sobrinha neta. Sobrinha neta. Como é que é o nome dela? Suzane Richthofen. Suzane von Richthofen. Von Richthofen. O que ela se enquadraria? Ela é uma só. Ela matou os pais pra ficar com dinheiro. Não foi por motivação de ser pirada. Ela é pirada que matou os próprios pais, mas sim. Aí é fraticídio, né? Não, mas matou irmão, fraticídio. Mas tem até uma categoria de serial killers que pode entrar ela aí. Agora, pros nerds entenderem esse negócio de matador de massa, de spree killer, ou matador impulsivo, o Berserker é um matador impulsivo de massa. Berserker com Great Cleave, então, fudeu. Nesse esquema ainda de matador de massa e tal, esses cultos malucos, tipo Jim Jones e tal, ele pode ser considerado um matador esses de massa? Esses caras que se matam? É. Ele convenceu a galera toda a se matar. É, mas eles convencem, eles atraem seguidores e acabam levando a morte a todos eles. Jim Jones é aquele ruivo, né? Não, esse é o Tim Tones. Ah, é verdade. Eu tô falando dessas seitas que pegam uma porrada de gente lá no Texas, será? Ah, e aí o cara faz uma mega suruba e depois todo mundo cheira gás e morre. Se o cara morrer também, acabou, né? Não tem o que fazer. Não, não, mas se ele provocou essa morte coletiva. Ah, ele pode ser considerado pela lei, né, como um matador em massa. Só que ele não pode ser julgado porque morreu junto, né? Pois é. Mas caraca, então, olha só. Eu tô vendo aqui ele. É, morreram 909 pessoas, fora ele. No retiro lá do Jim Jones. 909? Não é pouca merda não, cara. Pô, eu pensei que era... Foi aquele que invadiu, que deu, pegou fogo e o cacete? Não, esse é outro. Esse é outro. Não, não, né? Foi o Wacom. Ah, tá. Essa cara, essa galera... Olha só, os Estados Unidos, eu não sei o que acontece lá, cara. Eles são responsáveis por 84% dos serial killers. Cara, isso é o negócio do loser. O negócio do loser pira a cabeça das pessoas. Porque a filosofia ou você vai ser bem sucedido... Ou então você é um loser, um merda. Aí é o cara não quer ser loser. É o anti-American Dream, seria? Michael Moore explica isso. Nação primeira. Eu acho que é exatamente o American Dream que te força a conseguir o sucesso. E todo mundo fala que é fácil. Aí você não consegue o sucesso, que todo mundo mas você não é fácil. Ah, então, porra, fudeu. É, isso é uma visão mais geral, né? Tem casos individuais, mas será que tudo isso tá intrínseco na sociedade americana? É impressionante a quantidade de serial killers, né? O mundo inteiro é incompetente em achar serial killers. Good evening, Clarice. A gente tá falando aqui da diferença de serial killers, mass murderers e etc. Mas dentro da categoria de assassinos em série, existem motivações diferentes. Não é sempre a mesma motivação que leva o cara a se tornar esse tipo de psicopata. Tem uma listinha aqui, olha, por exemplo, tem o serial killer visionário, que é o cara que sofre uma perda psicológica da realidade. Ele mata em nome de Deus, do diabo. É o cara que falou com o demônio. Falou com o demônio, falou com Deus ou qualquer coisa. É o Silas, do Código da Vinci. Exatamente, ele é um matador visionário. O Herbert Mullen, que foi um serial killer desse tipo, ele acreditava que as mortes na guerra do Vietnã impediam o grande terremoto da falha de San Andreas. Olha que maluco, cara. Aí, quando acabou a guerra, ele disse que recebeu uma mensagem telepática do pai dele pra fazer sacrifícios humanos para a natureza, pra impedir a porra do terremoto. Aí o cara saiu matando, cara. O Charles Manson recebia a mensagem dos Beatles, né? Exato, o Charles... Charles Manson também era um cara assim, porque ele acreditava que ele era a reencarnação de Jesus Cristo, pra começar. E ele nunca matou ninguém, mas ele criou uma mini seita, que eles chamavam de a família Manson, né? Exatamente. Que eram os seguidores dele, maluco. E essas pessoas... Na maioria, mulheres, na verdade. Mulheres, sim. E o caso das mortes com o Charles Manson, ele não matou ninguém, na verdade, mas ele era um mentor, ele foi condenado por conspiração. Ele era um mandante, e ele que influenciou as pessoas a cometerem. Ele dizia, né, Tucano, que recebia mensagens dos Beatles através das músicas. Helter Skelter. O Charles Manson, o esquema dele é que ele era um frustrado foda, devia ser um hippie aggressive. Aggressive. Devia sonhar com a Sharon Tate. Não. Aí que você se encarga. Não, cara, não. Ele achava que os Beach Boys tinham roubado uma música dele. Isso. Que ele tinha escrito. O produtor do Beach Boys. E aí ele foi na casa desse produtor pra matar ele. Chegou lá, o produtor tinha vendido da casa pro Roman Polanski e a Sharon Tate tava lá dentro. Exato. E aí eles foram premeditando matar o cara, mas acabaram entrando naquele matador de momento. Foi de momento. E aí falar, é isso, vão matar quem tá aqui dentro mataram mesmo. Mataram a Sharon Tate. E ela tava grávida. Quem tava na casa rodou. Fizeram banho de sangue, pintaram as paredes, escreveram. Foi loucura total, cara. Foi inferno na terra. E o que aconteceu? Na noite seguinte, ele foi atrás de um cara chamado Harold True, que era outro desafeto dele do passado. Aí, como não tinha ninguém na casa do cara, eles foram no vizinho. Exato. E mataram o casal que tava lá. Né? Exato. Eles precisavam matar alguém, né? Tem que morrer, cara. Existia uma maluquice por trás disso, uma premeditação. O Charles Manson acreditava que a porra da música dos Beatles, Helter Skelter. Tem até o filme sobre o Manson, sobre toda essa parada, que chama Helter Skelter. Helter Skelter, é. Olha só. Ele achava que essa música prenunciava uma guerra racial nos Estados Unidos entre brancos e negros. O que, que ele queria? Que ele, fazendo esses massacres, poderia culpar os negros e acelerar essa guerra. E ele dizia que ele ia se esconder num poço no meio do deserto da Califórnia. Uhum, o poço sem fundo, que ele chamava. Pra quem não sabe, ele é um maluquinho que ele tem uma suástica de cicatriz. É maluquinho não, maluquinho sou eu. O cara é que... Ele foi preso, a família Manson também, né? Todos eles tinham sido condenados à pena de morte, a maioria. É, mas eu comutou a pena de morte, por exemplo, perpétua sem direito condicional. Good evening, Clarice. Depois do visionário, cara, a gente tem os orientados por missões. É através de crimes de ódio racial, político, religioso. O Osama Bin Laden é um mass murderer, né, por missão. Né? Pode achar que Allah fala com ele e manda ele matar as pessoas. Pois é, também. Um cara que entrou nessa era o Ted Kaczynski, que era o Unabomber, o famoso, que a gente fala aqui toda hora. O Unabomber que, né, o método dele, ele era bem metódico, era mandar cartas-bomba. Cartas-bomba, exatamente. Ele explodia as pessoas. É uma parada muito foda, carta-bomba, né? Eu penso em bomba, eu penso, sei lá, uma bola de ferro com um pavio. Às vezes pode ser também um pacote, né? É. O Unabomber era o esquema dele, que ele era mega, um mega matemático foda, e aí ele pirou, ou ele já era pirado pra ser um mega matemático. E ele se isolou, foda, mato. Se isolou numa cabana choupana. Isso. Aí ele escreveu um manifesto dizendo que a Revolução Industrial tinha destruído tudo. Ele achava que a Revolução Industrial ia destruir o mundo. Aí ele tem a sua razão. Não, tá bom. E aí pra pegarem ele, porque ele mandou carta-bomba pra 22 pessoas, muitos ficaram mutilados, né, e duas morreram. Eles publicaram o manifesto dele pra ver se ele aparecia ou se conseguiu alguma pista, alguma coisa. Uh-huh. Então o manifesto dele, quem quiser ler, é só procurar. Quem achou ele foi os parentes, não foi? Eu acho que foi denunciado. Sim, não lembro da história direito, mas acho que denunciaram ele. Quem entregou ele foi o irmão dele e cobrou uma milha. Sério? $1 milhão. Esse é o irmão maneiro, né? Agora, isso é fácil. Se o pacote estiver fazendo tic-tac, meu irmão. Porra! Cara, só bomba de fio pra tic-tac. Tem um fiozinho vermelho e um verde. Good evening, Clarice. Além disso, tem também os assassinos hedonistas. Esses são os problemáticos, cara. Eu achava que hedonismo era um negócio de sanal. É, hedonismo é a busca pelo prazer, né? O cara é hedonista, prazer mor. Mas o hedonista é aquele que encontra o prazer em matar. Ele vê as pessoas como objetos de prazer, né? E não como seres humanos. É, né? Um sádico. Sádico total. É. Dentro do hedonista existem mais três categorias, que é o da luxúria, que são crimes geralmente envolvendo sexo, né? O cara tem esse prazer do ato sexual, mas aí varia da forma mais bizarra possível. Horrível. E tem o da adrenalina, que é o cara que a motivação dele é induzir dor ou criar o terror nas vítimas, né? Não tem ato sexual nem nada, mas ele pode passar um tempão perseguindo uma pessoa, sabendo, estudando e atacando. Sabe, é rápido, é adrenalina. Acho que o Dexter é meio adrenalina também, porque ele é meio hedonista, né? E o método dele é pegar serial killers, né? Que, teoricamente, são pessoas mais espertas pra essas coisas, né? É nada, rapaz. Em casa de ferreiro, de pau. A terceira subcategoria é o conforto, né? As pessoas que matam por ganho material. Isso normalmente acontece dentro de família. O cara, né, que é uma... Mata por envenenamento, pra ninguém descobrir... Pode esperar anos até matar outra pessoa. É aquele pessoal que usa veneno de rato. É. Tem uns esquemas de envenenar aos poucos, né? Pra pessoa ir adoecendo. É. Exato, né? O seu sentido tem isso, né? É, muita gente mata só uma vez dessa forma, mas... Mas aí não é serial, mas né? Mas aí não, mas existe ainda o serial dessa forma. Que mata forma. Várias vezes. Várias vezes, né? É, tem também esse de conforto de serial killer que mata idosos, que tem alguma renda e tal. Pra... A Madonna, naquele filme Corpo em Evidência, era uma serial killer, não era? Era? É, a maneira dela matar... matar as pessoas era com sexo. Ah, matava os velhinhos. É verdade. Casa com o maluco e depois mata ele. Tinha um serial killer na Segunda Guerra Mundial que ele atraía os judeus pra casa dele pra ajudar a fugir e tal. E ele matava e ficava com os bens dos judeus. Caralho! Ah. Sabia que essa história do Schindler estava mal contada. Grêmio, Harry. A última categoria é de poder e controle, né? Que são os caras que querem ter poder sobre a vítima. Normalmente são aquelas pessoas que sofreram abusos na infância, tornam adultos que se sentem impotentes, escrotizados, inadequados pela sociedade. E aí ele mata adquirindo poder sobre a pessoa. Eu controlo você, eu sou mais poderoso, etc. O Ted Bundy era um cara assim, matou, sei lá, mais 100 mulheres, né? Só nessa história aí dessa loucura. Cara, pior do que o Ted Bundy é o Jeffrey Dahmer. Esse cara, pra mim, na minha lista de serial killers, ele é o mais sinistro de todos. Já pedi, eu nunca guardo o nome desse maluco. Canibal americano. Puta merda. Aí, nem sei o que foi, mas já me caguei aqui, tô com medo. Antes dele começar a matar, ele já tinha sido preso por atentado ao pudor, o cara saía na rua pelado. Sabe? Caraca, que horror. Olha só as coisas que ele fazia. Ele tentava injetar um composto de ácido muriático e água fervendo na caixa craniana da vítima pra tentar fazer uma lobotomia. O cara virar um escravinho zumbi do cara. Que isso? E tentava também fazer uma trepanação. Trepanação horrível. Que é um furo na cabeça. Ele não leu direito o kit zumbi, né? Não ensinava pra ele. Não leu os protocolos. Ele era daqueles que tem esses serial killers que colecionam, né? São os mais sinistros de todos, né? Colecionam cabeças. Ele também se enquadra o Dexter. Ah, órgãos, etc. E ele fotografava a decomposição dos corpos em vários detalhes. Que pariu, que filha da... Isso. Mas isso não é o pior, cara. Quando a polícia entrou no apartamento dele, tinha uma gosma no chão, inacreditável de fedorenta. E ninguém sabia que porra era aquela. Depois dos testes, descobriram que eram restos de corpos em decomposição. No chão? Era uma gosma, virou uma gosma, porque ele usava ácidos e detergentes. Que pariu. E deixava ali apodrecendo. Cara, que e tinha, sei lá, bandes com ácido e cabeças de dentro. E era um inferno, cara. O cara era um... O cérebro desse cara ter estudado, cara. Porque... Não dá mais, sabe? Tá porque tudo errado. Olha que loucura. O pai dele era cristão, foda. Aí ele foi preso e tal. É porque a maioria deles é presa, né, e tal. E se converteu. Ah, não. Na prisão. Não, tá bom. O pai dele mandou lá um panfleto da igreja luterana, sei lá. Uh-huh. Ele se converteu. Foi espancado até a morte por um preso chamado Christopher Scarver. Morreu a caminho do hospital de tanto levar porrada na cabeça. Caraca. O Predador é um serial killer intergaláctico, né, cara? Tem todo o ritual. O Predador não pode ser considerado serial killer. O Predador mata outra espécie. Tudo ele bem. Mata gente, ele não mata dele. Ele tá caçando, cara. É igual você dizer que um maluco que caça na África é um serial killer. É, o cara no açougue matando vaca é o serial killer. É, ele caça outro tipo de bicho. O fato de a gente ser o tipo de bicho que ele caça... Problema nosso. Eu quero falar de dois assassinos seriais não americanos que devem ser mencionados. Um é o Thug Barham, que ele era do culto indiano Thug, que é aquele culto que aparece no Indiana Jones e a... Ah, ele é todo de carne, pô. O cara não é assassino serial. Não, mas olha só. Ele matou, cara, o que se acha é que ele matou mais de 900 pessoas em estrangulamento nos rituais. Mas ele não é assassino serial. Ele matava pra calimar. Mas... Cali a deusa da destruição. Ele matava pra alimentar a deusa da destruição. Sim, mas todos que matam, todos os serial killers têm algum tipo de motivação. O dele era religioso. Exatamente. Ele, porra, cara... Acho... O culto inteiro fazia... Os ingleses dizimaram esse culto quando eles invadiam o... Fizeram bem, né, cara? Porra! Para porra! Alguma coisa boa o Império Inglês tem que ter feito, né? Lá entre 1790 e 1840. Inclusive, a palavra inglesa thug, que é criminoso, capanga, rufião... Né? Vem do... culto. Vem dessa porra desse culto, né? Sabe como é que esses caras agiam? Os caras se misturavam com um grupo de viajantes, o ritual deles de matar, eles usavam um cinto que não é um cinto. É tipo, você pega um pano e vai enrolando o pano pra fazer um cinto. Ah. E na ponta do pano, os caras botavam um monte de moedas pra ficar pesado. Eles tinham um treinamento que eles jogavam o cinto na frente do cara, o cinto passa pela frente, ele puxa por trás e quebra o pescoço. Cara... Pariu. E eles faziam isso, assim, em massa. Eles se juntavam um grupo de viajantes e quando eles viam que eles podiam agir, eles matavam os viajantes todos e faziam um ritual. A toalha molhada do inferno, né, cara? Grêmio, Harry. Outro que a gente não pode deixar de mencionar é o serial killer mais famoso da história, o senhor Jack, o Estripador, que nunca foi pego, nunca foi identificado, sempre foi esse mistério. Ele não foi o primeiro, mas ele conseguiu a maior mídia mundial, cara. Naquela época, em 1888, e lá pra 1850 começaram a publicar jornais baratos em Londres, que é, sabe, Jornal Povão, que você... Aquele que escorre sangue, só dava ele. Então, esse cara começou a matar prostitutas lá no bairro de Whitechapel, né? Eu tive lá. E ele era todo metódico também. Oi? Eu tive lá, é foda, né, cara? Foi em 1880 e pouco, cara? Mas é isso, quer dizer, as prostitutas apareceram mortas, dilaceradas, com os órgãos retirados dos corpos, né, etc. A polícia recebia milhões de cartas de pessoas achando... Foi um hype, foi um mega evento. Foi evento. Ninguém nunca descobriu quem era. Depois tiveram suspeitos na época e posteriormente tiveram outros suspeitos, até o médico da rainha. Um dos filhos de um dos príncipes herdeiros. Tem um monte de suspeito maluco assim. Mil filmes do Jack Estripador, que inclusive cada um tem lá os... Seu suspeito da vez. Olha só, eu vou falar de dois húngaros, aproveitando essa chamada. Tinha a criança húngara Elizabeth Báthory, que adorava tomar banho de sangue porque ela achava que isso ia deixar a pele dela sedosa e ela ia ficar jovem forever. Ela tinha parentesco com o nosso querido Vlad. É. Vlad. Tinha mesmo. Puta que pariu. O marido dela, na verdade. Caraca, essa lenda não é à toa não, cara. Ela matou mais de 40 mulheres durante 10 anos que fez esse porra desse tratamento desgraçado. Era o quê? Escrava, essas porra? Ah, era de tudo, né? Passou ali, não era ninguém da nobreza, né, cara? Japonesa, sei lá, né? Bobeou, tá dançando, já é. Na verdade, ninguém tem certeza do número de pessoas que ela matou, mas assim como o FBI acha que tem entre 20 e 50 serial killers ativos, as pessoas têm dúvida entre 40 e 600 vítimas. Porra! Ah, mas isso aí tá igual a numeração de vítimas do Tepes, né? Ninguém sabe quantos ele matou. Criming, Clarice. É um russo, o Andrei Chikatilo. Ele estuprava, matava e comia. Ah, que horror. Ele matou mais de 55 pessoas. A partir dos 42 anos de idade que ele começou. Os russos são meio doidos, cara. Tinha também o russo matador do xadrez, Alexander... Popov. Hein? Karpov. Popov. Ele começou em 92. Esse tá preso até hoje. Queria matar 64 pessoas, uma pra cada casa do tabuleiro de xadrez. Eu vi essa história. Tava no 48 e pegaram ele. Tá preso. Estragaram o pano dele. Ah, só pinta bomba da cabeça. Um outro húngaro que chama Bela Kiss. Ah, esse aí é mais famoso. Ele mudou lá pra uma cidadezinha, a mulher dele começou a ter um caso e fugiu com um amante. Uhum. Aí ele foi doidão. Fazer o quê, né? Vou comprar 55 barris de metal. De metal? É. E aí as pessoas, porra, pra que não? Vou estocar a gasolina porque a guerra tá chegando. Era 1912. Uhum. Foi recrutado pra guerra e morreu em combate. E aí no meio da guerra e tal, lembraram, porra, o Bela Kiss tava com combustível lá, 55 barris. Foram lá, meu irmão. Tinham 24 corpos dentro de 24 barris. Ele não conseguiu completar os 55. Caraca, não deu tempo. A mulher com um amante e mais uma porrada de mulheres que ele achava na rua e matava e tal e coisava. Da época que você podia estocar 50 barris de gasolina no seu corpo. Eles estavam preservados em álcool. Aí depois disso investigaram a morte do cara na guerra, né? Uh-huh. Descobriram que ele tinha trocado o dog tag dele com o cara que tinha morrido. Porra! Então ele não morreu. Não. Simplesmente deu 10 na parta do viado e nunca mais souberam dele, cara. Pô, cara, não é porra não. Mas isso é uma coisa que eu acho também, que pra cada maluco desses que o nego pega, deve ter uns muito mais malucos que estão se dando bem e nem sabe. Ué, um deles é o matador do Zodíaco, né? Ah, o Zodíaco nunca pegaram. Olha o spoiler já do filme. Ah, mas todo mundo sabe quem pega no... História. Então, a história do Matador do Zodíaco é famosíssima e influenciou... Tem um filme agora recente, Zodíaco, né? É, bonzinho. Essa história. Mas ele influenciou milhões de filmes e séries, até o filme Dirty Harry, do nosso querido Clint Eastwood, tinha um matadorzinho que era meio influenciado pelo Zodíaco, o cara mandava cartas. Mas o esquema do Zodíaco, se eu não me engano, é que ele avisava antes, né? É, ele mandava rima antes, dizendo quem é que ele ia matar. Ele era o charada da vida real. Charada. Mas ele fazia umas paradas, tipo, ele ligava pra polícia e falava... Aí, já conseguiram decifrar o código que eu mandei? Aí os caras... Não, peraí, o que você vai fazer? Não, tô aqui na esquina, vem me pegar. Tava no orelhão da esquina. Caraca, que doido. E a polícia correndo ela chegava lá, o cara já tinha sumido. Meu Deus. O esquema dele era mais pelo jogo de desafio. Ela tem um... Tentar ser pego e não conseguir, sabe, impedir isso do que de matar em si. Matar era parte do esquema dele. Mas tem uma carta esse dele. Esse é o da adrenalina, o tal da adrenalina. É, as mortes eram só pra contar ponto, né? My point, my point. Tinha uma carta que ele mandou pra imprensa que dizia que essas pessoas que ele matava, ele fazia isso porque elas seriam escravas dele na vida após a morte. Ah, cada então, maluco fala o que quer, né, cara? Mas além disso, ele mandava lá as cifras, as códigos e tal, para as pessoas decifrarem. E ele nunca foi pego, realmente. Deve ter mais um monte desse, entendeu? Até que a gente nem sabe que o cara é... Não, ele pode ter sido qualquer pessoa, que nem o Jack Estripador. Pode estar hoje. Pode estar lá, é, exato. Ele pode ser o presidente dos Estados Unidos. Ele pode estar concorrendo à presidência dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos não é tão inteligente assim para poder... Good evening, Barry. Outro que era aquele esquema do cara que cria o verniz social era o tal do Robert Christian Hansen. Ah, sim, Christian Hansen. Era um modelo de pai e padeiro do Alasca. Padeiro? Caralho, você não tá livre em lugar nenhum, cara. Me dá três pãezinhos franceses. No Alasca. Vem aqui que eu vou te levar aqui atrás do forno. Vou te mostrar o pãozinho. Foi o serial killer mais ativo do Alasca. Porra, se eu tivesse em barco, mas sei lá. Pô, ele tem vários no Alasca, cara. Entre 73 e 83, ele matou 17 pessoas. E o esquema dele, ele pegava prostitutas, levava pra uma cabaninha lá no meio do inferno do Alasca. Uhum. E aí usava elas como escravas durante vários dias. Escravas sexuais, né? Uhum. E quando ele cansava, ele falava... Vai lá, minha filha, foge. E aí ele ia com espingarda de caçador, caçava a prostituta e matava. Deus. Ah, o cara é o mau cliente, né? Tem muita gente que faz isso no GTA. Que ótimo. Ele foi sentenciado a prisão perpétua e mais 461 anos. Caraca, exato. Se a eternidade, né, chegar ao fim, ele ainda fica mais de 400 anos preso. Isso. Agora, olha o bizarro. Olha o ser humano. O cara tá na cadeia e tem esperança de se tornar escritor pra contar essas histórias desgraçadas dele. Ah, cara, vai tomar no c... Já tem duas editoras que ofereceram o contrato pro lógico, cara. Lógico, lógico. Deve estar cheio de mulher também, né, mandando cartinha. A moral dessa galera aí é igual... A de quem lê, né, velho? É. O cara só tá escrevendo porque tem editora querendo comprar. A editora só tá comprando porque tem uma pá de doente também que adora vai ler. Vai pagar pra porra, vai? Histórias de reais de serial killers. É, mas então, o que eu falei, existe um interesse macabro gigantesco do público. O interesse de gasto é o que mais vende. Falando em macabro... Ah, meu Deus. Ed Gein. Esse cara, ele é simplesmente a inspiração pros filmes Silêncio dos Inocentes. Aham. Psicose e Massacre da Serra Elétrica. Meu Deus do céu. Leatherface também? Cara, vivia com a mãe maluca que pedia pra Deus matar o marido dela na frente das crianças. Deus, por favor, mate meu marido, não aguento mais ele. Uh-huh. Aí um dia o pai falou, chega, vou morrer, morreu. Deus atentou. Aí ela vivia com os filhos, assim, ela não deixava os filhos terem contato com mulher, eles só podiam trabalhar na fazenda. Norman Bates. Sei. Aí ela morreu, o irmão dele em seguida, e ele ficou lá sozinho, biruta, empatou a mãe e passou a violar túmulos, porque ele tinha dúvida da sexualidade dele, né, porque não podia encontrar com mulher e tal, aquele negócio, e aí ele chegou até em pensar em se capar e tal, mas aí ele falou, não vou me capar, vou fazer roupas de mulher com peles de mulher. Aí ele ia no cemitério e violava os túmulos das mortas recentes pra pegar a pele e fazer vestidos e coisas desgraçadas com peles frescas. Esquemando o Silêncio dos Inocentes. Isso. Ele só pegava mulher com entre os 50 anos, 50 e poucos, que era a idade da mãe dele. Aham. Eu queria vestir mamãe. Então ficou só na parada de violar túmulo, porque não... Ele tava produzindo muita roupa. Muita então mãe. Ele não tava morrendo a tempo. Então ele passou a fabricar os mortos também. Ah, meu Deus. Ele matou várias mulheres nessa faixa etária. Olha o que a polícia achou na casa do cara. Ai, meu Deus, lá vem. Uma poltrona feita de pele humana. Pariu. Um cinto feito de mamilos. Uma cabeça humana. Quatro narizes. Um coração humano. Um terno masculino inteiramente feito de pele humana. que pariu. Uma mesa escorada com ossos de uma canela humana. Ai, meu Deus. 9 pulseiras de pele humana, bolsas de pele humana, 10 cabeças de mulheres cortadas acima das sobrancelhas, uma bainha de faca de pele humana. Caralho, velho. Um par de calças de pele humana. Quatro cadeiras onde a palha foi substituída por pele entrelaçada. Uma caixa de sapatos contendo 9 vulvas salgadas. Não, não. Sendo que a da manteira estava pintada de prata. Não, merda. Para. Outra cabeça humana pendurada num cabide. Camisas femininas de pele humana. Cabeças humanas aos montes, encolhidas, tipo pica-pau, voodoo pra Jacu, Beetlejuice. Lábios presos num barbante. A coroa de um crânio transformada num prato de sopa. Cúpulas de abajur de pele. Caraca, cara, que... E um sutiã feito de torso de uma mulher. Caraca. Ele só confessou 2 assassinatos. Meu irmão, matou o homem elástico e o homem borracha. Caraca, olha, atenção, alarme de humor negro. Meu Deus, essa foi tensa, essa foi tensa. O Jovem Nerd tava abalado aqui. Porra, eu tô abalado, cara, chega. John Wayne Gacy, que era conhecido como o palhaço assassino. É por isso que pessoas têm medo de palhaço. Cara, eu não lembro qual é o detalhe, porque ele ficou maluquinho. Depois que ele enlouqueceu, ele se vestiu de palhaço pra animar festas infantis. E aí, ele matava as criancinhas. Que horror. Atrair as crianças de palhaço e tal. Meu Deus, cara. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas. Eu acho muito valer essas condenações absurdas. E 12 penas de morte. 12 penas de morte? Você, I kill you till death, né, cara? Mas tem uma lógica nisso, cara. Parece ridículo, mas é porque há uma sentença de prisão perpétua, o cara pode ter direito a condicional. Quando você condena um cara a 20 e poucas sentenças consecutivas, se ele conseguir uma condicional, nego tava ele dizendo que ele não pode porque tem que conseguir fazer outras 20 e poucas. Sim, sim. Tá. É por isso que o cara é condenado. É uma coisa da morte também. Se o cara conseguir comutar uma das penas de morte pra prisão perpétua, foda-se, você tem 11, maluco. Vai morrer mais 11 vezes. Exatamente. Agora, olha só. Enquanto ele tava lá esperando no corredor da morte, ele passou o tempo dele fazendo desenhos infantis de palhaço. Ai, que doente. Os desenhos dele hoje em dia são itens de coleção e caríssimos. Ah, cara, nega, é muito doente mesmo. Creaming Clarice. E no Brasil tivemos algumas célebres, ilustres assassinas, como o Bandido da Luz Vermelha, né? Qual é o esquema do Bandido da Luz Vermelha? Ele foi preso por 4 assassinatos, ele aparecia com uma lanterninha vermelha, uma luzinha vermelha e matava. Sim, mas ele era mais bandido, né, brother? É, ele fez 4 assassinatos, tentou 7, foram 77 assaltos. Foi preso, foi solto e voltou a matar, não foi? Não. Ele foi condenado a 351 anos de prisão, mas ficou 30, né? No Brasil só pode cumprir 30. É um país. Né? Fechado. Provavelmente alguém vai me corrigir dizendo, procurando na internet, achando outro país porcaria, mas só aqui no Brasil e na Itália que assassinato prescreve. Em todos os lugares do mundo, se você matou alguém, você vai ser preso, porque passou. Aqui não. Na Itália, né, cara? Porque com a máfia não ia ter prisão. Né? Aí ele saiu em 97, ficou famosão, acho que ele era de Joinville e tal. Brasil, né, cara? Nego ia pedir... assassino e famosão. E aí o nego ia pedir autógrafo dele e ele escrevia autógrafo no papel. Que ótimo. Porque não, bro. 4 meses depois dele ser solto, ele foi morto por um pescador, que ele tentou violentar a mãe do pescador, que era uma senhora idosa. Eu lembro disso, isso foi recente, assim, eu lembro. Foi em 98. Que ele... E o Maníaco do Parque, que também ficou famosão, né? Esse cara... Mas esse é recente, né? Acompanhou nos televisores. O cara conseguir pegar, sei lá, 20 mulheres com aquela cara de... Óbvio, de fora do caralho. Aí falar que ele é um fotógrafo. Aqui, de fotógrafo de foda. Mais velho do mundo, né, cara? Puta merda, né, passava cara. No Jornal Nacional todo dia falando: ah, o maníaco do parque leva as mulheres pro parque e mata. Mano, como é que uma mulher, velho, olha pra aquele cara, acredita que ela é fotógrafa, vai pro meio do mato foda, começa a posar pro cara, brother. Que isso? O cara devia ter uma lábia ou uma hipnose. Mexendo aí, força Jedi. Eu li que é um dos casos policiais de maior memória da população brasileira, é o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque é que foi preso, interrogado e foi libertado pela polícia e continuou matando. É, foi. Cara, 4% de gente resolução de crime. 4%. Tem e pega esse maluco. É um milagre. Yeah. Este universo é plenamente servido de filmes, séries, livros e tudo, como a gente comentou no início, né? Exato. Atualmente, sim, o que tem de mais recente é o Dexter. É o Dexter. Que coisa. Olha só, que está voltando agora, na segunda temporada. Voltou ontem, né? Exato, dia 9. Dia 9 de outubro Exatamente. De 2008. E vai reprisar no final de semana, acompanhe. Acompanhe, por favor. Se você não viu, é muito maneiro. Quem não viu a primeira temporada, tem que comprar os DVDs pra assistir, né? A história é interessante do Dexter, né? A premissa sem... A ideia é bem bolada. Um garoto que é filho de um policial. Não, o garoto foi adotado por um policial. E aí o pai percebeu que o garoto era meio esquisito. Em vez de espancar ele, né, e abusar dele pra potencializar o negócio, ele resolveu condicionar. Isso, porque ele notou que ele tinha... tendências sociopatas. As características principais de geralmente serial killers psicopatas, que é matar animais, mijar na cama. É sério? Juro por Deus. Na cama. Falando, a grande porcentagem dos serial killers fazem xixi na cama depois dos 12 anos. Eles sofrem geralmente algum trauma ou abuso quando crianças. É isso. Ele educou o filho pra focar. Ele falou: olha, isso é errado na sociedade, você não deve fazer. E ele tentou focar ele pra uma coisa positiva. Certo. Né? Essa psicopatia dele, né? É, não é positivo. Já que você vai matar, então mata esses malucos aqui que eles não pegam. Exatamente. Direcionou o lado homicida dele pra pessoas que geralmente também são homicidas. Então, vamos dizer, ajudando. Ele é o Nicholas Marshall from Hell. Como mas ele conseguiu treinar ele pra conseguir se interagir mais socialmente e tal, porque, né? Então ele tem uma namorada fake. É, exato. Né? Que ele finge que gosta só pras pessoas não acharem, olha, eu sei no killer. É, e a namorada... E a namorada também é toda problemática, né? Então é casa com ele o negócio do... Né? Fica perfeito exatamente pra ele por causa disso. E aí ele se torna um adulto, trabalha na polícia, na forense, né? Isso. Ele é especialista em manchas de sangue. Em manchas de sangue. E ele, quando investiga algum psicopata maldito serial killer, acha o cara e... mata. E guarda o sangue. Uma amostra só. Ele coleciona uma gota de sangue. Porque ia ser foda fazer uma série o cara colecionando orelha, vulva, ah, é, né? É, exato. Então ele guarda uma quantia de cinco, bota na geladeira, tá tudo certo. Good evening, Clarice. Tem esse filme agora que saiu do Johnny Depp também, que tem isso, o Sweeney Todd. É, mas um serial killer, é verdade. Sabe outro serial killer de televisão? A gente falando de Dexter me veio à mente aqui. Ah. O Siler. É verdade. Tremendo, tinha um serial killer metódico, abre a tua cabeça e come o cérebro. É verdade. Ele tem aquela fome, aquela, né, vontade, necessidade de fazer isso, né? Temos um famoso Psicose. Esse filme Psicose, assim, ele é do Hitchcock e ele merece o Nerdcast à parte. Ah, né? Sim, porque claro. É uma obra prima. Faremos. É uma obra-prima em mil sentidos. Mas temos lá o Norman Bates, que é o maluquinho da mãe palhada. Tem também a série de filmes de terror Halloween, que o, né, Michael Myers Mike é o serial. Man. Sexta-feira 13 também. Mas Sexta-feira 13 é vingança, na verdade. Até o quarto filme, o Sexta-feira 13 não é Undead. Mas não é ele, é a mãe no primeiro filme, não é? O primeiro. É a mãe. Ele mata os moleques pra se vingar da mãe. Isso, né? E aí ele vira um serial killer Undead. Exato. Ele é metódico, sempre jovem, né? Sim, sim. Silêncio dos Inocentes, né? E toda a série de filmes do Dr. Hannibal Lecter. Que é um serial killer estiloso, né? Estiloso. O Dr. Hannibal Lecter tem uma característica que muitos serial killers, na verdade, tem, que é o canibalismo, né? Muitos. Sim. Eu também não sei se muitos, mas eu sei que todos que comem carne humana. Mas é impressionante como os filmes do Dr. Hannibal Lecter, eles atraem público, né? Eles até fizeram um episódio 1 do Hannibal Lecter. É que eu achei uma coisa foda. Pra eu nem vi. Tem a versão anterior. Tem um filme anterior até com o filme anterior. William Peterson, tá no CSI, que ele faz o Lecter. Também é ruim. Eu na verdade, o Silêncio dos Inocentes... É que nem Highlander, né? Só o Silêncio dos Inocentes. É, o Silêncio dos Inocentes é um filmaço, né, cara? Aí, eu não gosto desses filmes que eles mudam um elenco. Ah, né? Mas aí... A Clarice vira outra pessoa. É. O Nicholas Marshall também. Você lembra que no meio da temporada. Mudaram o cara, brother. Acabou a parada. E aí eles mudam, tiram a Clarice e botam a Julianne Moore. Ah. Ainda botaram o Ray Liotta, cara. Que derruba qualquer filme, né, meu irmão? Ainda botam o Ray Liotta sem tampão, cara. Que terrível. Cara, ainda sai enjoado desse filme. É, mas agora eu tô assistindo Heroes e acho o máximo, né? Ah, é. Mas você vê, não é a gosma, não é o cérebro. É fritar o cérebro, né? É o ambiente, né? É a tensão, é o cara fritando o cérebro. Pai, dê-me livre. Good evening, Clarice. Assassinos por Natureza. Cara, eu adorei esse filme. Tem muita gente que não entendeu, que não gostou. Foi o primeiro filme do Oliver Stone, né? Que ele usou escorpiões e índios cantando. Depois ele virou um serial killer de filmes, né? Uhum. Ele passou a fazer uma porrada de filme ruim e ele era metódico. Escorpiões, índios cantando. Tom Sepia no filme, né? Exato. Esse filme é do cacete, brother. É muito bom. É muito bom porque no final do filme, quem não viu, tem que ir pro inferno. É roteiro do Quentin Tarantino, né? Sim, sim, sim. Ah, então. Ele vendeu pra poder produzir o Cães de Aluguel. Porra, excelente. Ele é bom porque ele vai desenvolvendo os dois psicopatas, que viram dois psicopatas agressivos, e a mídia, ele mostra esse negócio da mídia, né, de alimentar as pessoas, e eles virarem famosos, e as pessoas Mickey, me mata, sabe? O Robert Downey Jr. faz um policial investigativo desse, tipo, linha direta, mas... Ele tá imitando aquele maluco do American Most Wanted. Isso, exatamente. Ele, no final, ele tá dentro do presídio, vai entrevistar eles vão ser eletrocutados, alguma coisa assim, e aí eles conseguem fugir, tem uma revolta na prisão, e ele, o repórter que caçava criminosos e serial killers, entra na loucura e vira um serial killer. Começa a matar direto, cara. E é muito bom. Ele sai e foge com o Mickey e com a Mary Knox e sai amigão dos caras, sabe? Feliz, caralho. O cara se libertou, né? E aí no final eles matam ele, né? Sabe que eu já passei esse filme pra trabalho da faculdade, né? É sério? Muito bom. É sério. Por que o objetivo? Porque envolve muito a exposição deles na mídia, tá ligado? Como cresce a audiência, se torna um programa. A mídia trabalha isso o tempo inteiro. Por isso que existe o comércio da tragédia. Eu vi um chaveirinho com a máscara do Jason. Olha só, sério? Que outra coisa interessante do Assassinos por Natureza é que o Tommy Lee Jones faz um papel diferente pela primeira vez, que ele faz um chefe de prisão escroto. Olha só. Bigodudo, não é? Bigodudo, e fica falando. Cara, é muito escroto aquele cara. Tem aquele cara que fez Volta às Aulas, sabe? Aquele coroa que tem os olhos bugalhados. Volta às Aulas? Pegou pesado. Coroa volta pra faculdade com o filho. Isso. Tá, eu lembro desse coroa filho. Coroa milionário. Ele é o pai da Mallory Knox. Porra. Good evening, Clarice. Seven. Filmaço, né? Foi foda. Foi filmaço porque tinha três mega atores, né? Tanto o Brad Pitt, que é foda, quando ele faz esse papel destruído. Exato. Quanto o Mortimer. E o desconhecido Kevin Spacey. Que era um assassino serial que matava cada vítima de acordo com um dos sete pecados capitais. Tipo a novela da... O filme te deixa tão transtornado e os créditos são o contrário, vem de cima pra baixo. É, né? Tudo errado, então, né, cara? Tu sai, cara, de cima. Ah, meu Deus. Querendo ter um Bob Esponja pra dar uma... Pra quebrar. Esses jogos mortais seria também um serial killer. Um serial killer que não mata. Ele não mata ninguém diretamente, na verdade. Ah, mas ele tem o negócio da sensação de poder, caralho. Não, na verdade, ele tem uma lição de moral aí, de querer que as pessoas valorizem a vida porque ele tá morrendo de câncer. Tá bom, né, cara? Não, mas... Lição de moral da... Rio, né, porra? Eu vou te falar. Se todo mundo estiver morrendo de câncer e for aplicar essa lição de moral, fudeu, cara. Creaming, Clarice. Já falou aqui do psicopata americano, do zodíaco também. Tem o colecionador de ossos também, que rola, né? O cara é daqueles que coleciona coisas, né? Sim, mas é fraco esse fraco, filme, né? Tem a cela. Ah, Jennifer Lopez. Ela entra na mente do cara, ó. Também é uma merda foda, né, cara? É muito bom. Tem esse outro com o Ethan Hawke. Também o cara é um assassino. Maneiro. Ethan Hawke. Ele deve ter escolhido, eu vou me chamar Ethan Hawke. Ah, tem outro filme recente de psicopata que é o Onde os Fracos Não Têm Vez. Sim. No Country for Old Men. Com o nosso querido Javier Bardem. Com aquele que cabelinho. Eu tô falando dele há muito tempo. Esse cara é foda pra caralho. Fala mesmo. Ele exatamente, ele tá caçando. Ele mata as pessoas como se matam as vacas. É esse filme é mesmo. Totalmente psicopata. Só que ele é um psicopata contratado, né? Esse filme é muito bom, cara. Muito bom. Tem os filmes Helter Skelter, Ted Bundy. Todos esses psicopatas mais famosos têm seus filmes. Uhum. Né, pra quem quer saber as histórias e tal. Agora, tem um filme muito bom também sobre serial killers e psicopatas, que é aquele Monster, com a Charlize. Charlize, isso é história real. Isso. Que no Brasil real. Chama Monster Desejo Assassino. Isso, que ela se enfeiou toda, né? Que é um monstro mesmo, cara. Ela ganhou Oscar por esse filme? Oscar por esse filme. E ela é a Christina Ricci. Exatamente. Que era uma maluca que também pirou, né, porque foi abusado e tal, e começou a matar também direto, né, seria aquele mulher, que é bem raro. Exato. Passa a se vingar dos homens. Agora tem também o Instinto Selvagem. Instinto Selvagem, é verdade. Conta que elas transformam. Exato. É ela. De todas, é ela. Todas as pessoas. No Instinto Selvagem, o assassino principal que é condenado é a namorada dela. Sinceramente, né, cara? Instinto Selvagem pra mim se resume em uma cena. Tipo... Good evening, Barry. Tem também um HQ de serial killers, que é o Death Note. Pode é um ser considerado, killer. Porque sim. Ele é o método dele, anotar o nome no caderno. Olha, a história desse mangá é muito maneira, cara. É muito bem bolada. Tem um livro do inferno lá que você escreve o nome da pessoa e ela morre. E o cara... A parada é meio um anel. O cara começa, vou matar esse bandido, vou matar o outro que não presta. Aí, com o tempo, ele começa, né, o poder, né, de... matar as pessoas, e ele começa a matar quem ele não gosta, e o cara vira um vilão, cara, é muito maneiro. Mas aí tem aquelas galhofas todas de anime de demôniozinho, etc. Sim, né? Claro. Shinigami. É. Tem um filme que tem um serial killer em potencial que eu acho muito foda, que é o Taxi Driver. O Taxi Driver! O Taxi Driver é um cara que é forçado ao extremo, né? Ele chega. E ele é daquele serial killer que mata quem tá na frente. Exatamente. Ele é um cara que você vê que ele... Não bate bem. Ele não bate bem. Você vê que ele é um cara totalmente sem rumo, meio pirado. Ele... Hora você acha que ele quer matar alguém, hora ele pergunta pro segurança do presidente, sei lá, do governador, como é que faz pra entrar pra segurança. Ele quer alguma coisa. É. Só que ele tá sem foco, né? Você não sabe se ele vai virar um maníaco homicida ou se ele vai virar um herói, né, cara? É bem maneiro, e no final ele acaba focando isso pra meio que fazer um ato heróico lá, né? Ele mata os bandidos. É, e ele é muito doido, né, cara? Ele convida a mulher pra ir ao cinema e leva ela num filme pornô, cara. Ai, que maluco. rapaz. Ele é sociopata. Só que ele tá ainda achando um foco pra aquela sociopatia dele, né? Mas a parada toda começa no filme quando ele começa a ter insônia, porque ele não dorme. Uhum. Essa é aquela parada. Olha lá, ele não dorme. De Uberamar. Good evening, Barry. A morte pede carona. Rutger Hauer. Porra! É um mega serial killer, né, cara? De uma vítima só. Esse é o primeiro serial killer de uma vítima só. Que ele mata as pessoas, mata uma porrada de gente em volta pra fugir um cara só, cara. Ah, é, né? Não pra se vingar pro cara sacaneando no rádio, não é isso? Não, tem um cara parado no meio da chuva pedindo carona, que é o personagem do Rutger Hauer. E esse filme tem, porra, tem uma cena que eu acho foda, pesada pra caralho, não mostra. Que é diferente desse novo que mostra. Que é a cena que a Jennifer Jason Leigh, porra, é ela presa na caçamba do caminhão e presa nossa. Putz, aquela tensão do cara acelerando, esticando, aquela cena é foda. Ah, eu lembro disso, agora que você falou, eu lembro dessa parada. Tem uma cena, o cara tá fugindo, ele passa o filme inteiro nesse negócio de gato e rato, né, fugindo do Rutger Hauer. E aí ele chega numa hora, para num posto de gasolina e pede uma batata frita. Ah. E aí ele vai comendo a batata frita, daqui a pouco ele puxa e tira um dedo. O cara botou vários dedos na batata frita. Podia ser pior, né? Aí seria cachorro quente. Alô, alô? Alô, tem alguém aí? Alô? Este Nerdcast foi um oferecimento de vocêaguenta.com.br. Assista a segunda temporada de Dexter, legendado, toda quinta às 22 horas no FX.